Eu digo que não tenho mais amor para dar. Eu tenho hoje só ódio no meu coração. E quero que fiquem com ódio junto comigo. E estou cansado. E quero que fiquem cansados comigo. Eu estou cansado de ir a enterros de negros. Eu estou cansado das pessoas desse país que permitem que essas coisas aconteçam. O que é um direito inalienável se você é um negro? O que significa tratamento igual perante a lei? O quê? O que significa liberdade e justiça para todos? Agora digo a essas pessoas, olhem o rosto desse jovem e verão o rosto de um negro. Mas se olharem para o sangue derramado, ele é vermelho. É como o de vocês, é igual ao de vocês. Não seremos livres se não formos capazes de determinar nosso destino. Nosso destino. Negros como eu morrem buscar, eu sei disso. Arrepia na pele, não serei omisso. Tanta mágoa junta que superar certas coisas é difícil. Agora eu olho ao redor e eu vejo manos que esqueceram disso. Eu olho ao redor e eu vejo negros escondidos na luta, igualdade, superar a maldade do ocorrido. Perdoar jamais, jamais, eu já tô decidido. A liberdade não tem preço, o caminho eu atravesso. Nessa luta eu ofereço muito mais que eu peço. Um método, um estudo, um voo, uma caixa, um sample, eu não meço. Na minha mão o mic, pra você perverso. Traga sua roupa branca, cordas e tochas, que eu estarei aqui com bombas e rochas. Traga sua roupa branca, cordas e tochas, que eu estarei aqui com bombas e rochas. Aqui eu relato uma parte, um trecho. Lá fora são milhares, milhões de negros. Aqui eu relato uma parte, um trecho. Quando souber, não se assuste, nós dominaremos. Enquanto vocês dormirem, não dormiremos. Sem escravizar, porque todos sofremos. Aqui eu relato uma parte, eu vejo lá fora. São milhares, milhões de negros, tá vendo? Quando souber, não se assuste, nós dominaremos. Enquanto vocês dormirem, não dormiremos. Sem escravizar, porque todos sofremos. Aqui eu relato uma parte, eu vejo lá fora. São milhares, milhões de negros, tá vendo? Negros, tá vendo? Negros, tá vendo?